DJ KLJ, Vila Mazen, eu sei, Red Lay, daquele jeito. Amiliano representando, envolvido, fazendo efeito. 1984, parece que foi ontem, 17 anos que a gente se conhece. Você faz parte da minha vida, assim como também o rap. Um lutador, um guerrilheiro, exemplo pra milhares de manos. Meu amigo, meu irmão, meu parceiro, digno. Aí, pra você eu ponho um pano. Sem fingir, sem enganar, o nosso destino, irmão, não teve como evitar. Um microfone e um par de MK foi traçado e prescrito na cultura milenar. Todos os caminhos levam à verdade. Alguns são mais longos, covardes, traiçoeiros, cheios de vingança e loucura. Mas no fim vão dar no mesmo lugar. Porque do mesmo jeito que a doença pode ser o caminho da cura, a desarmonia pode ser o caminho da união. O mal poderá ser o caminho do bem. KLJ, é o caminho do rap, ladrão. Aqui é Fortemente Zulu, São Paulo, Zona Sul, lado a lado com KLJ, o sócio, desde os tempos do viola de ouro, do fundo do baú, sampleando o tesouro. KLJ faz as bases pros mano rimar. KLJ, a Zona Norte é o seu lugar. KLJ, Deus abençoe a sua correria, o racional dos toca-discos, o som da periferia. Pode crer. Aí número um dos toca-discos, o bandido, DJ KLJ. É, representou na produção, rota de colisão, ideia de periferia, ladrão. Que Deus abençoe seus objetivos. Quando você risca no show dos Racionais, bandido, você arregaça. É um guerreiro que soma no crescimento do rap. A família RDC agradece. A 4P, sem palavras. 1-2-1-2, teste 1-2. Ei, ei, KLJ na batida, o jogo vai começar. O jogo vai começar. Informação, ação. Ei, atenção. Aí, mano, 23 do primeiro tempo. O placar tá marcando 2-0 pro nosso time, certo? Cê acha que o jogo tá ganho? Mano, muita calma, o jogo é difícil, não tá ganho. Esse placar é embaçado, se os caras fizer um gol, fudeu, mano. Os caras vão vir pra cima, se pão, os caras até empatam. Lembra que os caras, mano, não jogam limpo, morou, mano, que o juiz é deles. E que a nossa torcida, mano, os caras por gostar tanto da gente, qualquer vacilo nosso, mano, os caras começam a criticar e pá. Aí, irmão, vamos jogar sério, porque esse jogo é uma guerra, certo? Eu não aguento mais perder pra esses filha das puta aí, mano. A gente fez dois, vamos fazer um, dois, três, quatro, 4P. KLJ na batida, volume 3, filha da...